os sabores. Eu sigo o caminho das cores, desvio da rota das dores. Queimo meus problemas na party, não há mais nada que me cure. Na mira te caço igual party, então para antes que eu te fure. Acreditar no dom, muitos disseram que eu não era bom. Olha a boca de todos do primeiro som. Espero que você também tenha bebê, porque hoje minha mente é a mente do vilão. Você senta dentro da mansão, tenho drogas e armas e disposição. Eu fumo baseados, não fumo balão. Movimento negócios e faço cifrão. Ela pede pra mim falar da minha vida. Vamos falar da parte que eu deixo ela rica. Chamava de amigo, hoje chama de vida. Vamos pular pra parte que desce a calcinha. Eu sei que você gosta e não nega. Hoje é brincadeira, não vai ser pega-pega. Empoderamento gangster é minha peça. E você tá gostando, rebola na peça. Rebola na peça, rebola na peça. Pra ver se eu esqueço da vida lá fora. Peitas da pane dentro dessa cor. Pesando mais do que pesavas de droga. Pode dizer não, mas é que gosto. Essa minha fase tá muito melhor. Sem me esquecer de quando foi pior. Fiz meu império quando eu me vi só. Flores, vivo degustando sabores. Eu sigo o caminho das cores, desvio da rota das dores. Queimo meus problemas na party, não há mais nada que me cure. Na mira te caso igual bunny, então para antes que eu te fure. Antes que seja tarde demais. Flores, vivo degustando sabores. Eu sigo o caminho das cores, desvio da rota das dores. Queimo meus problemas na party, não há mais nada que me cure. Na mira te caso igual bunny, então para antes que eu te fure.